A pouco mais de uma semana para a quarta edição da Gala do Desporto, que acontece dia 20 de janeiro, a partir das 21 horas, na Casa da Cultura, César Oliveira, Nuno Ribeiro, vereador do Desporto, faz o convite a todos para este evento desportivo e cultural. Na reunião do Executivo, Nuno Ribeiro referiu que a Gala, alusiva à época 2016-2017, pretende reconhecer e valorizar todos os agentes desportivos federados que contribuíram para o desenvolvimento desportivo e formativo no Conselho de Oliveira do Hospital. Dia 20 de janeiro, a partir das 21 horas na Casa da Cultura, que será então a quarta edição desta iniciativa que, como vem sendo o hábito, pretende reconhecer e valorizar todos os agentes desportivos federados que na época desportiva 16-17 contribuíram para o desenvolvimento desportivo e formativo no Conselho de Oliveira Hospital. A realçar o papel do desporto e o seu valor também para os jovens e aproveitar para enaltecer o envolvimento dos clubes e das associações desportivas do Conselho que são parceiros e que contribuíram e que contribuem para que esta gala se possa dinamizar. Realçar que este ano o público voltou novamente a ser desafiado e a apresentar propostas de nomeações, o que veio a acontecer, dizer que foram apurados os vencedores nas diferentes categorias, que serão anunciadas, como se compreende, publicamente apenas na edição da gala, e dizer que as categorias que são este ano premiadas são Clube Associação Desportiva do Ano, Equipa Sénior do Ano, Equipa de Formação, Atleta Sénior, Atleta de Formação, Atleta Jovem Revelação, sendo que neste caso será um jovem de cada clube com formação desportiva, para que todos também se revejam nesta gala e para que este jovem revelação sirva de exemplo para todos os outros colegas. O Treinador do Ano Sénior e de Formação, Dirigente do Ano, Prémio de Reconhecimento, Prémio de Dedicação, Prémio Carreira, Evento Esportivo do Ano e Prémio Memória. Numa noite conduzida por Ângela Cunha e pelo músico André Sardé, vão ser eleitos vencedores nas diferentes categorias. Como tem sido o hábito e como forma de valorizar o papel do desporto, no local do evento vai estar presente uma exposição cuja temática este ano recai sobre a participação dos portugueses nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. A quarta edição da Gala do Desporto vai ter o acompanhamento da Orquestra Cultos Musicae, a participação do Clube de Ginástica e ainda a animação por um grupo de alunos da Epitoliva. Tal como vem sendo o hábito, a Gala do Desporto costuma contemplar uma exposição temática e este ano volta também a ter esta exposição. Sabendo que o Olimpismo é um sistema de princípios que procura a construção de uma sociedade mais justa através da prática desportiva, que se baseia em fatores fundamentais como a excelência, a amizade e o respeito, sendo que também são estes os princípios que o município de Oliveira do Hospital gostaria também de transparecer e transpor para os nossos clubes e associações desportivas, então a exposição deste ano incide nas participações portuguesas nos Jogos Olímpicos e nos Jogos Paralímpicos. Por último, dizer que a apresentação deste evento este ano voltará a contar com a Ângela Cunha e terá também a participação do músico André Sardé, que tem sido também um parceiro e alguém que se tem associado quer ao desporto, quer às causas sociais, terá o acompanhamento da nossa orquestra Cultos Musiché e terá novamente a participação do Clube de Ginástica e do grupo de alunos, do grupo de alunos da Epitoliva com uma dança que também irão ajudar a animar este evento desportivo e cultural. Ainda na reunião, Nuno Ribeiro deu destaque para a Gala de Ginástica que vai decorrer este domingo, dia 14 de janeiro, no Pavilhão Municipal, a partir das 18 horas. Uma Gala de Ginástica que irá decorrer no próximo dia 14, no Pavilhão Municipal do Oliveira do Hospital, organizado pelo Clube de Ginástica do Oliveira do Hospital e com o apoio da Câmara Municipal. Portanto, será no próximo dia 14, a partir das 18 horas. O tema que este ano o clube escolheu foi Vamos Dar Cor às Nossas Vidas, onde também se relaciona toda a temática desta iniciativa desportiva com o renascer da Oliveira do Hospital e a alegria que todos nós também precisamos ter, até pelo desporto. Destacar que, e aproveitar a comunicação social, que o clube convida também todas as crianças entre os 3 e os 5 anos, que mesmo que não façam parte do clube de ginástica, queiram e assim poderão também participar e até, quiçá, angariar novos ou novas atletas para este clube.